mas é pensando em ti. Durmo com ele e sonho com você. Tô amarrado nesse seu amor. Amo, não nego, não tem como esconder. Eu tô com ela, mas tô pensando em ti. Durmo com ela, mas sonho com você. Tô amarrado nesse seu amor. Amo, não nego, não consigo esconder. Gustavo Lima! De verdade não nego. Tá difícil viver sem você. Sinceramente, não consigo amar outra pessoa. Eu até tentei mais uma boa. Não consigo te esquecer, yeah, yeah, yeah. Não vejo a hora pra poder dizer. Eu tô com ela, mas tô pensando em ti. Durmo com ela, mas sonho com você. Parabéns, tá? Muito sucesso pra você. Deus te abençoe nessa caminhada. Beijo, nova, Andressa, maravilhosa. Viu? Sou seu fã, você sabe disso. Gente, obrigado a vocês, tá bom? Beijo, Gu! E vocês vão estar aqui acompanhando os melhores DVD da nossa história, da nossa música. Parabéns, Sol. Te amo, viu? Valeu, gente. Tchau.